327, a linha ida colono 0, vento 090 graus, 15 nós. Linha área decolada, 10, Chanel Mesa 18. Gol do 649. Se possível, se puder coordenar com o centro, a gente atua. E o Neto? Aguarda aí, coordenação, gol do 649. Voo 649 autorizado pelo centro, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, voo 649. Solo 335627, está pronto para o puxo, funcionamento. Autorizado, sendo taxi trip. Localizador 5446. 5446 da Trip, completa final 2-118-95, tamo posto. Obrigado, bom trabalho, 118-95, tchau. Salvador Rochané 6321, lá na pushback acionamento, portão 6. Controle 1208-6327. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 6327 decolou. Controle Chanel 6327, contato radar, vou para o nível 240. Extensão para 240, 6327. 440. 340, uniformes do Luno 6. Cola da pista 10, saída da EL, lei da fazenda bridge. Controle 120-8, transponda 5063. Tá vendo, Eric Mike, obrigado. Gol no 649, chame agora Recife, frequência 133-25. 3325, 649. Boa tarde, tá passando novembro, Eric Mike, tá na prova da rotatória, visual com campo. 20 novembro em Akimaik, autorizado em curta, final no 7, reporte 2 milhas fora. Reporte 2 milhas, dá um no 7, novembro em Akimaik. 5 autorizado Guarulhos, nível 340, de uniforme Zulu 44. Escola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda Ildes. Controle 120-8, transponda 5035. Assiente, 340 autorizado para Guarulhos, pela Uppers Zulu 44, decola da 10, da EL, Leda, Hilton, após controle 120-8, aciona 5035, da 3155. Correto, taxa para pushback, senhor. Chamará para funcionamento, 3155. Solo 335627, estacionado, pronto para o táxi, está com 33 a bordo, 3:50, alterna Recife. 35627. Taxi Índia para o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste 1011, bom voo. 1895, resultado 35627, obrigado, bom domingo. Ordenar por gentileza com centro nível 180 como final, por gentileza. Autorizado final 180, vou direto Leda da presente. Direto Leda da presente, 180 é o nível final, 617. Controle Salvador, passaria do 2231. Passaria passaria 2231, não acione a identificação, vou na Prodimari, mantenha nível 170. Retirou do 70, tá voando bares, se possível, eu queria voar e tá. Autorizado o direto ITAP, o 2231, porém ainda mantém a nível 970. ITAP, mantendo 970, 2231. 2231, temos um tráfego sentido oposto, subindo para o 160, é um Alfa Tango 72, está afastado agora 26 milhas. Sente o tráfego de 2231. Tá, a próxima antiga pronta. Gente, trip 5627, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, trip 46 direito no 219. 0. Pistão no 7, vento 08, 0 graus, 1-8, 9. Paciente livre, pouso para o November Mike, na 1-7. Trip 5627, livre decolagem 1-0, vento 08, 0 graus, 2-1, 9. Paciente livre decolagem, trip 5627. Boa tarde, Gol no 055, duas descartes. Boa tarde, Gol no 055. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Já tem as condições visuais, que na Gol no 092, você participa através do Parque de Pituaçu. Decolou os 47, chame o controle 1208. 1208, obrigado, boa tarde. Zoom, para neste táxi, a bordo 1264320, Goiânia. Radar, suba para o nível 190, vai direto Puca. Direto Puca 190. 0 graus, 197 de nós, check trem. Baixão travado, livre pouso, pistão no zero, gol no 050. November Yankee Mike, solo os 48, backtrack, reporte livrando a pista na Oscar, atentando ao fiscal da Infraero, ok, para balizar o táxi via Oscar. Ok, tá batendo, aguarda. Três, dois, dois, três, uno, desça para 4000 pés, que é negão na 011. Correção, 1011, né? 4000, 011, passa 3231. 5241, suba para o nível de voo 200, está no centro Recife, 1260 e alterne 1288. A 200, 260, 288, Recife. Boa tarde, 5241. MA327, Samicentro Recife, 13325, Alterne, 1251. pro 3325, caso negativo, desse com um. Obrigado, boa tarde. November Yankee Mike, ao estacionar frequência livre. Oi, boa tarde, Oceaner 6321, ponte 0, dono 0, pronto. Boa tarde, Oceaner 6321, no Alim mantém, pisca no 0. Alim mantém, no 0. Bem, autorizado ILS, encontrado localizador, pode voar direto Duna, esse para 2 mil? Autorizado, direto Duna. Prossiga, Julião. Tricolor de Sérgio Aquino, tá em controle de Veracruz. Mantendo 107.0165, Rodrigo Cabral. Copiado, Rodrigo Cabral. Não há tráfego para informar, informe através de Veracruz. Ajuste 10111. É 6327, está na escuta do controle? Está na 6327 na escuta do controle? Passar de gol no 075, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Fica 060, gol no 075. Autorizado, direcção da para 510, pro do farol de Itapuã, Mike Eco Delta, aguarde transferência de comunicações. Boa tarde, o Chanel 6321, fora do solo, na Arbor, na sua escuta. Boa tarde, o Chanel 6321, contato radar decolagem, vou para o nível 320, após 2 mil pés, autorizado direto leva. Obrigado, após 2 mil, leva para o 320, copiado 6321. Pedro 2231, informa um helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés, com audição 44. Sede, parceria 2231. 3217, está reautorizado via para 2000, ajuste 9011, informe no localizador, você vai seguir como número 2 na aproximação. Aceite, copiado, está 3217. Aqui é com o Delta, chama agora a torre em Salvador, 11895, tem um pouso. Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo, dá presente frequência livre para a coordenação, informe para regresso, Sierra Gecko Índia. Reporte base pela direita no site. Última lua pro solo, clareza, zero. Que modulou para o solo, por gentileza, passa no check em rádio. Transmissão foi inteligível. O meu Oscar, agora sim, prossiga. O meu Oscar, autorizado para morro. 2500, inicialmente no meio do corredor axé. Roda 17, primeira curva à direita. Controle 1208, transponder padrão. Romeu Oscar, quantos a bordo? Tinha a torre para acionamento de 2011. Romeu Oscar já acionado? Quilo Romeu Oscar, ciente, livre acionar, chame táxi. Receptando localizador, passarela 2231. Passarela 2231, completa com a torre 1895, bom pouso. Torre 1895, obrigado. Então 3217, está livre, LS, reporta estabilizada. Reporta estabilizado, está 3217. Ataque a série 2231, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. Mike Echo Delta, livre pouso no 7, vento 090 graus, 1,6 dúzia de nós. Gente, baixa desabado, livre pouso, Mike Echo Delta no 7. 5, horror. 12685, 12545, obrigado. 075, 3000 pés, o ajuste 1011. 3000, 1011, 1075. Salvador, é o TAN 3155, tá no 5 para puxar estacionamento. Utilizar o time táxi, tá? Chamar a táxi do 3155. Paredo 2231, livre pouso, piso no 0, vento 080 graus, 17 nós. Informa helicóptero à esquerda, pousando cabeceiro no 7, não vai interferir com sua aproximação. Senda 23, só. Ok? O 6321, chama Recife 1260-1288. Obrigado, boa tarde. Sobrevisado no ILS, TAN 3217. TAN 3217, completa final, torre 1895, bom pouso. Boa tarde, até a próxima, TAN 3217. E ao estacionar, frequência livre, Mike Eco Delta. Controle 120.8, transponder 5073. Petrolina, nível 340, via Zulu 20, subida Moto Flock 1208, transponder 5073, hoje 63, na parte posição 10. Correto, 63, no próximo para pushback, senão. Meu Oscar Justo no 011, um táxi aprovado via PAD 5, reporte ingresso 17. Salvador, boa tarde, TAN 32-17, sinal baixada travada. Boa tarde, TAN 32-17, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando livre, TAN 32-17. Kilo Romeu Oscar Lima, tenho no 7. Passaria do 2231 no solo 02, direito no 219. Direita 219, passaria 2231. Da Mari, desça para 3 mil pés, ou justo no 011, azul 6918, fono Duna da presente. Desce para 3 mil na Mari, ajuste 1011. Forma Duna, o 4, o 6918. Confira a velocidade do azul? 217, livre pouso 10, vento 090 graus, 149. Livre pouso, pista 10, TAN 3217. Direção ajuste 1011, o azul 6918. Tem restrição na cor de Duna, destino para 3017, Sierra November Victor identifica a chegada Mari, da proa de Mari para interceptar a chegada, descendo para o nível 160 inicialmente. Descendo 160 na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, Sierra November Victor. TAN 3155, TAN com 185 a bordo, 4 e 5 alternando o galeão para o início de táxi. 3155, táxi ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1011, bom voo. Até o ponto de espera da 10, após 118.95, poderia confirmar? Posta em livre decolagem no 7, vento 090 graus, 129. No 075, completa final com a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa, obrigado. Serra November Victor indicada? 2509, Master. Gente. Unidade negativo, vai seguir com o número 2, o Serra November Victor mantendo a proa de Mari na chegada. Salvador, boa tarde, TAN 3217, livrou Eco, Zona Cisco. TAN 3217, taxi de Alfa, e mantém aqui da Juliette. Alfa, vai mantendo a Juliette, TAN 3217. Torre Salvador, boa tarde, Gol 0075, passando Índia Serra. Boa tarde, voo no 075, livre pouso, pistão no 0, vento 08, 0 graus, no meia dúzia de nós, cheque trem. Baixada travada, livre pouso no 075. Quilo Romeu Oscar, 1 mil pés, corredor Xé, reporta Farol da Barra, quando possível, o estimado de pouso em Moura, São Paulo. Estimado de pouso aos 32, e autoridade de direto. Autorizado direto, porém mantendo 1 mil pés, temos um tráfego na chegada da pistão 90 de Salvador, descendo para 3 mil pés. Direto ao destino, o Quilo Romeu Oscar. Tranquilo, Juliette, eu estou 3-2 já no site. Sai, Sérgio Lise, portão 4. Portão 4, eu estou 3-2 já no site. No 755, boa tarde, identifica a chegada BOMF 4010, ajuste 611. 9283 até o 050. 3155, ali mantém, pistão no 0. Ótimo, mantém 090, terra 90 vezes. Do 6918 indicada? Mantendo 250, o azul 692. Gente, para sequenciamento, mantém a velocidade, o azul 6918. Mantém, 698. Serra November Victor 220 nós. 2209, Serra November Victor. Victor no 219. Direita 219, vou no 075. De Duna desce para 2 mil pés, o ajuste 1011. Mantendo a velocidade, está livre LF, reporta estabilizado. Desce para 2011, falta restabilizado o azul 699. Zona 075, visor. Tá localizador. Esquerda 20, limite localizador, guerra da banda 20. Estão 9, seguido pelo fone. Juliette, vai prosseguir até o 9. Falou minha partir de meia. Vou na 075. 3155, livre da colagem 1-0. Vento 090 graus, 1-2 nós. Autorizado, decolagem da 1-0, 3-1-5-5. Gente, Romeu Oscar Bravo, reporta ingressando no corredor Vera Cruz, correção, ingressando no corredor Interlagos. Gente, via litoral 510, o Romeu Oscar Bravo, reporta Pituaçu. Serra November Victor, nessa proa desce para 3 mil pés, o ajuste 1011. A proa desce 3 mil, 1011, ajuste Serra November Victor. 9283 até 3 mil pés, o ajuste é na 09. Na 3155, decolou Zuno 1, chame o controle 1208. Controle 1208, 3155. Controle Salvador, muitíssimo boa tarde, Altan 3155, Tael Leda passando 1500. 3155, contato radar, 340, saída da EL. 340, saída da EL. Possibilidade voar da EL da presente ou 3155? Prezado Leda. Leda, 3155. 8895, ajuste 1011, na rua. Autorizado de Índia, 1011, considera 3295, obrigado. Direita para o 50, nessa proa intercepta, reporta localizador. Interceptado, plantão de lado direito, ao 050, Sierra Nevada 2. Controle Salvador, trip 5487, boa tarde. Trip 5487, identifica chegada a MAN, desce e mantém o 0620 e 220 nós. 060, reduzindo para 220 nós, trip 5487. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, controle prossiga. Código 0135, Romeu, Fox Lima, mantendo 510. É, apenas atento ao tráfego com destino a Morro de São Paulo, Kilo Romeu Oscar, Bravo November 2, Papá, mantendo no meu pé. O adicional é o Romeu Oscar Bravo, ainda sem contato radar com a mesma aeronave, mantendo 510, no setor próximo ao farol da Barra. Frequência livre, o Kilo, Romeu Oscar, atenta ao tráfego do Romeu Fox Lima, mantendo 510. Controle Salvador, confirme sua redução para o 35487, 220 nós ou 200 nós? 220. 220 nós, obrigado. Azul 69 18, estabilizou? Neste momento estabilizado, na final 69 noite. 1895, bom pouso. 1895, grato. Serra November Vitor 2000, ajuste 1011, livre LS, reporta estabilizado. 2011 já está estabilizado, depois do localizador, Serra Nevada Vitor. Sente, completa a final, aguardando transferência. Lado final, aguardando transferência, Sierra Nevada Vitor. Romeu Oscar Bravo. Confirme posição. Sente, reporta através de Pituaçu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Foxtrot Lima, posição. Bono 925, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Romeu, Foxtrot Lima. Sente, confirma o tipo de equipamento. Sente, aporta no farol da Barra, o Romeu, Foxtrot Lima. Bono 9283, sem restrição, 3000, ajuste 1011. Sem restrições para 3000 pés, 1011. Bono 9283. 1755 indicada. 250, tá bom? Ótimo. Uniforme, ataque para chegar. Completa final com a torre 1895, bom pouso. A torre completa 1895, grata, boa tarde, Serra da Vale. Tchau, uniforme autorizada. Nicolau da Pista 190, primeira curva direita, com fecho da saída da El, após da El Leda, após Leda Eudes, e eu corrigindo, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta o uniforme do Lu no meio e segue conforme plano. Controle no 20.8, transponder 5104. Desce pra 2000, está livre, aliás. Charlie tem um uniforme com o trejamento correto para acionamento, chame a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1011. Confirme o PLB e autonomia. Gente, bom voo. 1895, quando para acionamento. Marcador externo, baixado e travado, fui LS, pista 10, Serra Nevada Vito. Quente, Serra Nevada Vito. Continue em aproximação, aguarde a pista livre. Nevada Vito. Azul 69, 18. Solo 17, direito no 219. Uno 219, 19. Serra Nevada Vito, livre pouso no 0, vento 09, 0 graus, 15 mais. Vento, pouso autorizado, pista 10, Serra Nevada Vito. Ok, vai reduzir para 220 e atingir uma T4000. Confere. Uno 755, agora segue o tráfego da companhia. Agora o combo número 2. Ok. O meu Oscar Bravo, torre 1895, bom pouso. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5103. 60 conforme o piloto, quando a meia, quando a meia da El, Leda Bridge, após motor 208, 5103 transponder, gol, 05. 5103 no transponder. 5103 transponder. Correto, no 055, sem para perspectiva, né? Claro. 7. Cruzando agora o 80 para o 60, 35487. 7, confere. Tenho 60. 055, Recife, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, 3-1-5-5. Costaneira 6314 para puxa acionamento, nossa posição de número 10. 755 até 3.000 pés ou ajuste 1.011? 3.000 com 1.011. Trip 5487 até 4.000 pés ou ajuste 1.011? 4.000, 1.011, trip 5487. Iniciou a redução para pouso. Sente, o gol no 755, o tráfego que o precede agora 7 milhas, é o tráfego da companhia. Ok, estou no visual, mas obrigado. Gol 9283, completa final, torre 1895, bom pouso. Torre 1895, gol 9283. Gol no 755, 2.000 pés agora, ajuste 1.011. Está livre LS, reportando estabilizado. 2.000, chama estabilizado, gol no 755. Trip 5487, desce para 3.000, ajuste 1.011. 3000, 1011, 35487. Voo 1925, 4000 pés, ajuste 611. Romeu Oscar Bravo, autorizado, pouso pairado, cabeceira 35, vento 1.00 graus, 1.49, informa o tráfego, aproximação 1.0, final de 7 milhas, Boeing 737-800, ok? Sim, bravo. Tráfego anteriormente mencionado, agora 5 milhas à sua frente. Ok, reduz já. Decolou 21, chame o controle 1208. 208. Voo 9283, livre pouso, pista 10, vento 1000 graus, 1.79. Utilizado pouso 10, gol 9283. Informação de tráfego, helicóptero à direita, aproximando cabeceira 35, não vai interferir com sua aproximação. Gente, obrigado, 9283. Papatango, Lima, Kilo, X-Ray, prossiga. Era dois para Salvador, seguindo o segmento de Paris, estacionado 0156. Gente, 1510, no Correio do Veracruz, reporta Paripe, Lima, Kilo, X-Ray. Estabilizou a distância, voo 9700. Completa com a torre 1895, bom pouso. Obrigado. Papatango, para prosseguir. Aproximação número 2 para pouso. Mais quatro. Controle o Papatango, pode dar o trabalho. Sim, já foi copiado, prossiga com os dados. Papatango, aproximação para o lado de Guaratinga para Salvador, canal 0157, sente o Oscar Bravo. Lima Kilo X-Ray, desce para 1.000 pés, ajuste 1.011. Ok, 1.000 pés. Entrando para o pad 4, ok? Transponda 5193. Retorno 077 para o Pisbeca, será? 077. Tem condições de direto para parte do BTA. Negativo, Romeu Foxtrot Lima, temos um sequenciamento grande para 1.0. Prossiga a cabeceira 35. Tem condições de prosseguir para a cabeceira 35? Vento 080 graus, 1.29. Positivo, tem condições. Pouso na 35. Será que eu pouso pairado na cabeceira 35? Reporte na final, Romeu Foxtrot Lima. Reporte na final. Gol 9283, solos 24, direito 1219. Direita 219, gol 9283. Autorizado cruzamento Sierra 9000, Vitor. Vitor. Presente, mantendo 1.000 pés. Ah, Rufo. Vou no 755, livre pouso 1.0, vento 080 graus, 1.89. Livre pouso, obrigado. Romeu Foxtrot Lima, informa o Boeing da Gol, curta final 1.0. Tem livre pouso pairado, cabeceira 35, vento 080 graus, 219. É, seu foco do lado de lá. 3.000 pés, correção, 2.500 pés, o ajuste 1.011, devido a tráfego nos corredores visuais de Salvador, mantendo no 1.500 pés. Livre LS pro Gol 925, reportando estabilizado. 487, informação de tráfego, helicóptero à direita, aproximando para a cabeceira 35, não vai interferir com sua aproximação. Ok, ciente, não é visto mesmo o 35487. Final 35, o seu foco trote Lima. Meu foco trote Lima, ciente, livre pouso, pista 35, vento no 00 graus, no meia dúzia de nós. Tá, ciente, o foco trote Lima. Bono 755, solo 26, direito no 219. Direito 219, 755. Tira 35, sobre o táxi, até a parte do bom, meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, táxi a baixa altura e reporte livrando a pista. Táxi a baixa altura, reporte livrando, rodou o Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, considere seu solo 27. Trip 5487, livre pouso no zero, vento no 00 graus, no 39. Ok, livre pouso, pista 10, trip 5487. Gente, mantendo a proa da rotatória, torre 1895, bom pouso. Obrigado, é isso aí. Salvador, o Papatango, Lima Kilo, X-Ray. Lima X-Ray, reporte rotatória. X-Ray. Goro 925, completa com a torre, 1895, bom pouso. Tarde, meu 925, reporte Simbra, já está baixado travado, altímetro 1011. Vale apenas pista livre, Goro 925. Ei, tá visual com o Boeing 737-800 já próximo marcador externo? Um minutinho só. Ah, afirmativo, tá visual com ele. 51. Número 2, no entanto, vamos pousar na 17, ok? Eu me engano, é sinal 17 aguardando a passagem do gol. Ah, afirmativo. Então, meu foco, Lima. 5487 no solo 29, à direita 129, solo, boa tarde. Direita 129, boa. Tá, meu foco, Lima. 925, tem livre pouso, pista no zero, vento 080 graus, com 18 nós, 18 nós, igual 925, tráfego à esquerda, Seneca, Papalfo 34, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Tem livre pouso, está confirmado, 0908. 080 agora com 18, afirmo, 18 nós. Beleza. Vai ter que fazer um 360, ok? Faça um 360 curto pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 17. Ah, afirmativa, é que sai. Após o povo direto, 1208, controle, segura na placa, 2231. Correto, 2231, chame para a perspectiva. Parei. Passando a placa, 6304, 122, após 310, autonomia, alterna rede. 4 para autorização, confio. 3217, nível 360, prepare a da Air, aguarde cópia. Da Air, aguardando cópia da 3217. Taxi 6304, 122, 310, 25. Na minha 1304, táxi de ainda para o ponto de espera. Quando lá torre no 8, décimo 95, ajuste 1011, por favor. 1011, Índia, ponto de espera, detalhe, portaremos. Romeu Cabral, prossiga. Sônia Oscar Bravo, autorizado, Serra Índia, Cunha, coordenação 14 para a proa direta. Sônia, o último, 0165, transponder. Romeu Oscar Bravo para acionamento, torre 895. Ajuste 1011, por favor. 7, o vento 090 graus com 14 nós, 14 nós. Lima Kilex Rei, baixou e travou? Afirmativo, agora baixou e travado. Pouso. Oscar Bravo, aguarde para início de táxi, ok? Então com a aeronave vai prosseguir até o Pat 4, aguarde o ingresso da mesa. Boa tarde, Torre Chanel 63, no 4, ponto 0 da 10, está pronto. 63, 14, Chanel, ali mantém, cadê o 0 no 0? 925, solo 32, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Hell, lei da bridge, controle 120, décima 8, aciona 5105. 360 para confins, decola da pista 10, nada Hell, curva direita, lenda bridge, por 220, controle, transponder 5105, 3207. Reporta push, 3207. Reporta para push, 3207, já está desligado. Na 10, minha empresa no 4. Então, eu, Oscar Bravo, está na final do 97. Então, Oscar Bravo, continua a aproximação, guardando a pista livre. Prato. Rei, segue a viatura, follow me, tenha uma boa tarde, grato. Oscar Bravo, tem livre pouso 97, o vento 090 graus com 15 nós. Oscar Bravo. Bravo. 314, Oceaner, decola os 34, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 308, uma boa tarde, bom trabalho. Comenta. Boa tarde, Oceaner 6314, saída Momo. 4. Positivo, joga pra mim. O Seneca, reporte na Oscar para decolagem, Romeu Oscar Bravo. Bravo, fica atento à viatura também de follow me aqui na saída do Pat 4. Boa tarde, Trip 5364, acione identificação, prossiga na chegada Bonfio, QNH10111, reporte no ponto da descida. Bonfio, Bonfio e 11, agora estamos descendo 160, confirmando, autorizado pelo centro. Possibilidade de voar Bonfio, está presente? Afirmativo, pro de Bonfio, prosseguindo descida via. Chegada para 2 mil pés, QNH10111, trip 5364. Via para 2.10111, na pro de bonfio, grato, trip 5364. Cassino, tá livre Backtrack, seu Solos 36, reporte livre no 97, Oscar, Oscar Bravo. 283, boa tarde, pode saber a subida prevista para Brasília? Essa aí dá boa, é leve, já tem só seu plano aqui, copia? Com o fone tá pronto, copia ou reporte? Não, tá pronto pra cópia, o gol 9283. 23, 360 Brasília, autorizado, limpeza Lula 17, decola pista no zero, curva direita, saída da El, fugindo, saída Arbor, eleva, controle 120, decimal 8, aciona 5140. 9283, Brasília Brasília, 360, pode pro Lula 17, decola pista no zero, curva direita, Arbor, eleva. Controle de 98, transponder 540. Porta puxa. Porta não, vou na frente. Solo 10, 7, 8 para o posicionar. Possibilidade do 6314 para a Flock. Mantenha a Momo, aguarde Flock. Escuta, obrigado. Decola pista no 7, curva direito, corre do axé, controle em 20, decimal 8, aciona 0125. Mac 1295, Mac 12. Papa 4, Bravo, Fox Lima, confirma o Padre Cipota, pista decola. Papa 4, Bravo, Fox Lima, confirma April and Renee. Just confirme Renee to the Padre, Renee 10 or 17? Ok. Flight level 430 to Galeão, via Upper Slu 10, FT call for Neon 7, right turn, dial departure, then fly headed Leda, FT grid position, departure control 120.8, squawk 5075. Papa 4, Bravo, Fox Lima, Flight Level 430, 2, Galeão, Serra Bravo, Golf